Ariane Azevedo, pra se apaixonar. Isso são horas de chegar em casa, onde você se meteu. Não me diga que o pneu furou ou que seu carro bateu. Cafajeste cara de safado, tá querendo me enganar. Tá de conversa fiada, mas vou logo te falar. Nessa cama hoje você não deita, nesse quarto nunca mais se deleita. O meu corpo você não vai tocar. Vá pra sala, durma lá no sofá. De manhã, quando você acordar, pegue suas coisas, vá pra outro lugar. Não quero fazer parte desse seu harém. Quem quer demais acaba perdendo o que tem. Eu não preciso de migalhas de amor. Não tô pedindo esmola, você se enganou. Não quero nada nessa casa que é seu. Os quadros, os presentes que você me deu. Carregue tudo, leve junto com você. Te dei todas as chances, você jogou pra perder. E pra cantar comigo, meu amigo, pertinho seu machixe. Arrasa, homem. Que pro bom, garçom! Nessa cama onde você não deita, nesse quarto nunca mais se deleita. O meu corpo você não vai tocar. Vá pra sala, durma lá no sofá. De manhã, quando você acordar, pegue suas coisas, vá pra outro lugar. Não quero fazer parte desse seu harém. Quem quer demais acaba perdendo o que tem. Eu não preciso de migalha de amor. Não tô pedindo esmola, você se enganou. Não quero nada nessa casa que é seu. Os quadros, os presentes que você me deu. Carregue tudo, leve junto com você. Te dei todas as chances, você jogou pra perder. Obrigado, minha amiga Ariane Azevedo, tamo junto, hein? Uísque pro povo, garçom! Valeu, meu amigo Berguinho, tamo junto!